A Velhice, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. A Velhice, de Olavo Bilac. O neto. Vovó, por que não tem dentes? Por que anda rezando só? E treme como os doentes, quando tem febre, vovó? Por que é branco seu cabelo? Por que se apoia a um bordão? Vovó, por que como gelo é tão fria sua mão? Por que é tão triste o seu rosto? Tão trêmula a sua voz? Vovó, qual é o seu desgosto? Por que não ri como nós? Avó, meu neto, que és meu encanto, tu acabas de nascer, e eu tenho vivido tanto, que estou farta de viver. Os anos que vão passando vão nos matando sem dó. Só tu consegues falando da minha alegria, tu só. O teu sorriso, criança, cai sobre os martírios meus, como um clarão de esperança, como uma bênção de Deus. Fim do poema.